Em nome próprio, Steve Mason, é já o quarto, chama-se Meet the Humans, ficamos com Tuador. Bem-vindos a mais duas horas de Orelha Extra, canal auditivo suplementar, o regresso também à Rádio UFSCar em São Carlos, no Brasil. O horário continua o mesmo, sexta-feira à noite, a partir das 22 horas, e continuamos cá em Portugal na Rádio Castrense, Universidade FM, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Universidade de Coimbra. Steve Mason e Dave Rawlings, Machine. Yeah, she's living in Baton Rouge. Giving all those Creole men the short-haired woman. Casal Maravilha, Dave Rawlings e Gillian Welch, enquanto Dave Rawlings Machine, do longa duração Nashville Obsolete foi Short-Haired Woman Blues, primeiros sons da Orelha Astre de hoje, também com dois trabalhos editados no final do ano passado, Ian Hodson enquanto Moon Wiring Club, uma edição em vinil e outra em CD. Para hoje escolhemos o CD Play Clothes from Faraway Places e Chic Exorcist.

Os sempre muito recomendáveis finlandeses Oranssi e Pazuzu. É o novo longa duração, intitula-se Vaha Teljer e desta vez ouvimos o tema A Vulvo. É a primeira das duas partes de Orelha Extra, canal auditivo suplementar e mais ou menos dentro do género da música mais abrasiva, também uma formação que é de recomendar e bastante, constituída pela dupla Chip King e Lee Bufford. É o regresso para The Body, o novo No One Deserves Happiness. Oh,

é a colaboração de dois músicos sob a designação In the Mouth of the Wolf. Os dois músicos são Gordon Sharp, que é normalmente conhecido como Cine Talk, e Conrad Brotzmann, que assina Ancient Methods. EP com três temas, homónimo, ficamos com Need of Angels. Música que também já não escutávamos há bastante tempo é também a de uma colaboração, ou várias colaborações, do projeto que a editora israelita Entity mantém já há alguns anos, de versões, singles, só com versões, desde 2014, mais propriamente outubro, que não saíam destes singles de versões, na altura da Mentor, com outros músicos. O caso mais propriamente foi de Ian June, com a versão para o tema dos Clash, Guns of Brixton. The Mentor de volta também nesta coleção de singles, agora com Tall Wise, e a fazerem a versão de Sinestesia de Chris Carter e Cosey Fanny Tutti. Novo trabalho da Entity Records em Israel. Thank you. sons do final da primeira hora de Orelha Extra, com finalmente o regresso da série de singles de versões da editora Entity Records. Sinestesia de Chris Carter e Cosey Fanny Tutti por Dub Mentor, com a participação de Tal Weiss e também de outros músicos da editora israelita. Para o fim, vamos ouvir ainda os Plates of Cake de Becoming Double. O tema irá ser Rogue Flowers. Hello, from the House of Non-Representatives. Can't you see how it done man? Oh, see how it done man. Orelha Extra, spreading the gospel around here. To be so bold, too delicate to live in the road. She'll never see their faces again. She'll never see their faces again. The adventures of a bubble at park. All the dudes were hanging out in the dark. Really just about the chase. The siren calls and gets off the race. She'll never see their faces again. She'll never see their faces again. Some trouble with the carnival town. The price you got to pay to get out. The price you got to pay to get out. The price you got to pay to get out. The price you got to pay to get out. Down on hippie streets, you never know when they change their beat. She'll never see their faces again. She'll never see their faces again.

O baterista Scott Clark a prestar homenagem ao seu povo, ao genocídio do seu povo, os nativos da América do Norte, neste disco que se intitula Bury My Heart. Para além de Scott Clark na bateria, Cameron Ralston no contrabaixo, Jason Scott no saxofone e Bob Miller no trompete. O tema foi Bighorn. Estão dadas as boas-vindas novamente à Orelha Extra, segunda e última hora. Orelha Extra com podcast em orelhaextra.com. Contacto através do Facebook, Twitter e e-mail orelhaextra@sapo.pt. Vamos provar através da Universidade FM, Rádio Universitária do Algarve, Rádio Universidade de Coimbra e Rádio Castrense. Podem ouvir, obviamente, através das frequências e do streaming direto nas páginas da internet de cada uma delas. E também estamos na Rádio UFSCar em São Carlos, no Brasil. Surpresa, surpresa, é também o regresso de, não poderemos chamar-lhe uma banda, mas sim um coletivo de músicos já histórico na cena mais criativa da cidade norte-americana de Chicago. Falamos do Zono. A carreira remonta o início dela ao início dos anos 80, mais propriamente 1982. E fizeram uma pausa entre 86 e 2012. Entretanto, surge agora um novo disco que se chama Spooks, para os Zono, e traz um convidado muito especial. Falamos de Al Johansson, o músico, ou uma das duas partes dos inesquecíveis Ministry. Vamos ouvir Ma Lavo Ono. Creeping through the half-light. Full moon. o novo Hono, chama-se Spooks, histórica banda de Chicago, liderada pelos músicos P. Michael Grigo e Travis, e depois com sempre muitos, muitos outros músicos convidados, o tema Malavô. O início da segunda hora da Orelha Extra. Também vamos voltar a Memory Box, Archive Treasure, 2005-2015, The Antanks, para hoje, A Dream of a Tree in a Spanish Graveyard. Hold this piece of wood to your ear and listen. Gunfire. Hold this piece of wood to your ear and listen. That music. The actors paused briefly and glanced at the director, hoping for the word. Up above, the sun burned like a reminder that their life was passing. The director barked, "Cut." Silence follows. Hold this piece of wood to your ear and listen. Time slips sideways. You and your brother and your mother and your father watching the telly, breath held. Up above, the light flickered, a reminder of the men working below. Your dad said, "Well." Hold this piece of wood to your ear and listen. Cage slowing. Hold this piece of wood to your ear and listen. Pits closing. At the end of the film, your brother fires an imaginary gun at the light shade. Outside, the pit bus rumbles to North Street, with the good and the bad and the ugly on board. Hold this piece of wood to your ear and listen. Hold this piece of wood to your ear and listen. Hold this piece of wood to your ear and listen. Hold this piece of wood to your ear and listen. It's just a dream of a tree in a Spanish graveyard. Orelha Extra. Tentamos acertar na cabeça do prego. Finalmente a reedição dos três primeiros discos, ou melhor, dos três primeiros álbuns para a banda de Cleveland, Ohio, o Scraw, de 1993, o álbum homónimo, depois Lost Nation Road, de 94, e de 1997, Map Monitor Surge, uma caixa que contém seis discos em vinil, e cujo preço é proibitivo, anda à volta dos $100. Há também edição em CD e depois em formato digital. Chama-se esta caixa 1993-1997 e ainda andamos às voltas com o primeiro álbum homónimo do Scraw, de onde escutamos Cobray, To the North e Iliad. Let's hit one more place before we go home. Let's go in when it's dark, come out with the sun. I know we'll be wrecked all day, we'll be broken and done, but let's hit one more way. Remember when we disappear, we go on drugs for days, we never fight, never too tired. going when it's dark. Come out with a song. I know we'll be wrecked all day. We'll be broken and done, but é o regresso da banda liderada por Willie Vlautin. Daquele que eles dizem ser o seu último disco, são claro os Richmond Fontaine, You Can't Go Back If There's Nothing To Go Back To, Let's Sit One More Place e Two Friends Lost at Sea. I can't believe it's true. You're fucking that guy you used to. Laying on your back with your eyes half closed. Lamp I bought, she's probably watching. My blood pours a doom and my eyes see too. Why do I always think of things I don't want to? I don't care if she plays my old Armstrong records to him. Or makes pancakes in her underwear for him in the morning. But does she wake him up in the middle of the night just to start talking? We were two friends lost at sea. I ain't drifting that bad anymore. Can't you see? Oh, can't you see it's true? Of a woman who's dying. So she pulled out her heart to give to her husband. But her husband had another woman waiting, dressed up with their bags at a train station. Swimsuit, all brunette and laughing, trying to make it with me while the woman was dying. Then the car started spinning and I started sinking. My blood still bleeds doom in my eyes, see it too. Why would it hurt? songs, and I turned and I faltered, and now I'm alone. I went round this little bowl 3 or 4 times, and now I can't find you. Oh, where did you go? A moment ago, things had always been so. Our own little castle, our undulant home, a neat little garden for me and all you, a glistening house for glittering too. Garden so lonely, growing and crying. das grandes mulheres da música britânica, mais propriamente inglesa e escocesa, neste Songs of Separation, Reflections in the Parting of Ways, Eliza Carty, Anna James, Anna Reid, Hazel Askew, Jan Butterworth, Jenny Hill, Karen Polwart, Kate Young, Mary McMaster e Rowan Rangans. Foi Cleaning the Stones. Esta é a Orelha Extra, canal auditivo suplementar. Voltamos a Jonas Bonetta, canadiano, e os seus Evening Hymns. Quiet Energies. Let me be the first one to go. I'll ride back and let you know. I'll test the waters, I'll find those silent places. Maybe my transmission will fail. Maybe those words I will not write. Just me in the valley, keeping the secret. All my life I floated down rivers of tempted evil forces. Maybe I'm just blowing off steam. Yeah, maybe I'm just climbing walls. To me all these people don't look so happy. And when I go, I'm gonna try and forget what I was leaving. Forces, os Evening Hymns de Quiet Energies e é o bye-bye de mais uma Orelha Extra com Fernando Cabrita. Para o fim, vamos ouvir ainda Em Gang ou Maret, os Dunyan de Alarsak e depois o último Octagrape, Aura Obelisk. Tchau. Gosh. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos.